criança sempre sonhava em ter um grupo de rap pra disso viver. Eu de conga no pé me tirava até de lock, mas ao passar do tempo já estava de lecoque. Já com 15 anos minha mãe falando que não tinha idade, mas já frequentava até o clube da cidade. Apaixonado pela música negra, passo dias e noites com papel e uma caneta, fazendo que essa cultura sempre cresça e em qualquer lugar ela aconteça e apareça. Se inspirando no passado pra viver o futuro, minhas raízes são fortes e minha cultura eu nunca mudo. Tempos que não voltam mais, momentos que deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais. Tempos que não voltam mais, momentos felizes deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais. Os anos se passaram e novamente estou aqui, firme e forte, como a rocha que ia desistir. Conhecimento adquirido ao passar do tempo, a caminhada é longa, mas eu permaneço sincero naquilo que pra mim sempre foi lógico. Lutar contra dificuldades, sei que posso, cada um de acordo com sua função, desempenhando seu trabalho com satisfação. Há condições na vida, existem pessoas feridas, os pássaros estão voando e nós seguindo a trilha. Vem se me siga, em qualquer lugar que eu estiver, se instale perto de mim, presencie a minha fé. Busco seu próprio desejo, aquele que se separa. Se não tiver sabedoria, sua vida não vale nada. Os anos se passarem, a conduta nunca muda. O desemprego está em alta, mas a vida continua. Tempos que não voltam mais, momentos felizes deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais. Tempos que não voltam mais, momentos felizes deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais. Nascido em 91, registrado como um Felipe, irmão caçula. Meu pai era pintor, minha mãe trabalhava com costura. Crescendo e ouvindo boa música, meu pai me contava sobre o clube do Palmeiras, que o passinho marcado não era brincadeira. Me lembro da primeira vez que eu vi no IOMTV como de Public Enemy. Aí o coração bateu mais forte pra o lado hip hop. Larga dessa vida, menina, falei pra você ir trabalhar, arrumar um serviço. Essa música não leva você a nada, não dá dinheiro, vai trabalhar, trabalhar. Sem chance, essa é minha vida, expor meus sentimentos em cima da batida. Escrevo no papel com a maior alegria, cada perrengue que nós passa, cada vitória diária. Sabendo que seus pensamentos iguais aos meus não são, mas sabendo que no final do disco muitos me entenderão, muitos me entenderão. Deus sabe todas as coisas, quem sou eu pra julgar? Tempos que não voltam mais, momentos infelizes deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais. Tempos que não voltam mais, momentos infelizes deixados para trás, lembranças boas, me dão forças pra viver cada dia mais e mais, mais e mais.